conquistar aquilo que ficou. A estrada não terminou, terminou. Eu já não sei, tantas mágoas já guardei. Nem pensei, quantas lágrimas chorei. Não sei, tantas mágoas já guardei. Nem pensei, quantas lágrimas chorei. Sorri, chorei, senti que um dia amei. Sofri, sonhei, nem vi onde errei. Quase perdi a vontade de viver, quando não consegui mais te esquecer. Que foi que eu fiz pra não merecer? Se tudo que eu quiser está perto de você pra conversar e convencer, me confessar, te conhecer, te desejar muito prazer, fazer acontecer, dessa vez é pra valer. Chegou a hora de mudar esse quadro, pare de chorar. O leite derramado, a vida tem seus altos e baixos. O que passou, passou, coisa do passado. Entre a cruz e a espada é a treva. Perdemos a batalha, mas vencemos a guerra. Que essa união dure enquanto seja eterna, porque daqui pra frente é só o que interessa. Cabeça erguida, levante sua autoestima. Avante e dê a volta por cima. Avance que Deus ilumina. Ele tem um grande plano em sua vida. Na entrada ou na saída, na chegada ou na partida. Na Itália ou na Suíça, lá em casa ou numa ilha. Preste atenção nessa canção, apague a mágoa do coração. Porque todas as vezes que sofri em vão, me serviu de exemplo ou como lição. Talvez eu não mereça o seu perdão. É tanta incerteza que eu perco a razão. Talvez eu enlouqueça de paixão antes que eu esqueça que ilusão. Sorri, chorei, senti que um dia amei. Sofri, cantei, nem vi onde errei. Pareceu mundo uma vez no meu sonho, ei, te encontrar é o que eu queria tanto. Só pra falar um pouco dos meus planos, não lamentar agora tanto faz. Eu tenho tantos amores perdidos, afirmo com fio. Como o dia que eu falei, bem baixo no seu ouvido. Já pensou se eu perdesse o celular com números antigos? Mas só eu queria estar contigo, livre. Na madrugada te abusar, me tira a calça, dizer que estou a caminho da sua casa. Me espera a nossa sala, deixa a chave na varanda, a luz apagada. Só um minuto me aguarda, nada que te falta. Só sei que eu sou sua água, seu corpo molhado. Apenas sua toalha, cortejá ela e os bombalos de romance. Não usa falso, um desejo mais distante. Você me arranhava, eu sou fraco, te sustento. Suas palavras, escrevo cartas sem destino, de viela de sinal pra que pudesse me pegar. Ela camuflada, carregada de desculpa. Sem culpada, e no passado você questionava. Minha quando falha, minha camisa larga. Eu amava quando você usava, me imitava, sussurrava meu nome, seu corpo sempre suave. A gente se abraçava e te chamava de minha namorada. A primeira a cantar, a segunda era já. A terceira enrustida quebrava, encostava a cabeça no meu corpo e apertava. Mas basta, porque tantas mágoas já guardei, quantas lágrimas chorei. Só Deus sabe o que passei. Na verdade eu já nem sei. Tantas mágoas já guardei, nem pensei, quantas lágrimas chorei. Não sei, tantas mágoas já guardei, nem pensei, quantas lágrimas chorei.